E aí, tio, me diz aí, e quando tu não tiver a mesma disposição que tu tem hoje, essa vitalidade toda, não tiver mais as pernas pra disputar o jogo, parceiro, não tiver mais esses 22, esses 25, alguns 33, hoje chega a ser a única chance pra amanhã, entendeu? E o que tu fez hoje? Deixou se levar? Se corromper? Aceitou o papel que os caras te deu sem ao menos reivindicar, meu bom? Sei lá. Acho que não é por aí não, entendeu? O jogo chega a ser mais que a disputa. Até onde eu sei, não tá escrito em lugar nenhum que tu tem que se fuder pra depois vencer. Ou tu vence, ou tu perde, meu bom. A ideia é essa. Sem meio termo. E eu aprendi isso aí com a vida, entendeu? Não foi em escola, não foi com a rua, foi com a vida. Quantas vezes o bagulho apertou e sem saída nenhuma já conseguiram sair. Mas nem sempre vai ser assim, né, mano? Ou tu entra nessa porra pra vencer, ou tu nem entra. Entendeu? O jogo é sujo. É podre. Entre 1000 amigos existe 2000 inimigos. Vagabundo bom é aquele que entra pra jogar com segundas intenções. E aí? Aonde tá escrito que ganhar dinheiro é errado? Essa porra aqui foi além dos patamares, entendeu? Além dos paradigmas. Eu falo com a convicção de quem se fudeu pra aprender que da onde eu vim, fome é fome. De que o bom é o que te limita de provar do ruim outra vez. Pergunta aí, pra quem provou da tentação, se é tão bom assim viver longe do pecado? Sei lá. É desse jeito mesmo.